140, autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 10 com curva esquerda na saída Nicar 1 Alfa, via Upper Whisky 58. O controle opera em 120.8 e o transponder 5445. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10, curva esquerda, Nicar 1 Alfa, pela Upper Whisky 58. Contorno 208, transponder 445, chame 1140. 6140, cotejamento correto, chame pronto para o chibeque sanamento. O 6140 já está pronto para o chibeque sanamento, está autorizado. Confirme em altitude de passo. 5.000 pés. 050. Controle agora 120, décima 8. Mike Bravinhac. Bianchi, acendendo 070 e manterá. Tá 3198, desce, mantém o 080 inicialmente. Papato Bravo, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, sube, mantém o 060. Aérea 2550 autorizado, ingresso via pista até o pátio de autoridade, ok? Autorizado, ingresso backtrack, pátio de autoridade. UTGL em Aracaju, a 1000 pés, decola da 17 com curva à esquerda no corredor forte. O controle apere 120.8 e o transponder 0131. Sente. Bravo. Prossiga. Tem uma partida para dar presente, autorizou nível 105. Estou no modificado, está revisual visual? Está visual? Isso, isso mesmo. Estou no modificado, zona 3, 3, 4, voe direto destino, subindo a 105. 105, no Maquilo Bravo, grata. Mike Bravianchi. Afirmativo, informo tráfego na posição de 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, mantendo 080, mais dois. Controle 312. Prossiga. Mas quantas milhas vamos manter o 080? Protax. Esquerda na proa 235. Após 20 milhas, reassuma na proa de Vitória da Conquista. Yankee, esquerda na 235. Após 20 milhas, vamos na proa do destino, Vitória da Conquista. Afirmativo, está autorizado subir até o nível 180. Yankee, nesta proa, autorizado 180. Então, 3198, desse mantém a 2000 pés, ajuste de altímetro no 097. 2.017, 3.198. Então, 3896. Já passando agora, 3896. Controle ao Força Aérea 2733, saída Coral Alfa 1. 02733, contato radar, sub, mantém o nível 100, saída Coral 1 Alfa. Afirmativo, subindo para o nível 100, saída 1 Alfa, Coral 1 Alfa. Então 3896, redução para 229, seu número 3 na aproximação, tráfego intercede, o Alfa Charlie 90, transporte de enfermo. Controle apere 120.8 e o transponder 0264. Uma verificação. Afirmativo, desse mantém o 060, ajuste de altímetro no 017. Apresente curva à esquerda na proa 030, limite ao localizador. Alteração para sequenciamento. Pro 30, 329, 1700, 3246. Bom, Mike Bravinhac, passando 90, na proa 235. Então, como recebe agora, senhor, ainda neste equipamento número 2? Infelizmente, não recebo, senhor, modo chave. Vamos tentar no equipamento número 1. Tá bem, aqui mais 3 ataques após fora ingresso. O vamos tentar o equipamento número 1 para ver se conseguimos o modo Charlie. Afirmativo. Confirma a aeronave que maludou. Em tráfego também decolando no 7, curvando à esquerda, mesmo perfil, com o perfil conflitante também. No máximo 5 minutos. Bom. Para 3 mil pés, informe estabilizado, sinal de procedimento elétrico veio, ajuste na 097. 3 mil vai descer, reporte estabilizado, aliás, aliás. Estabilizado, usar presente, curvar à esquerda, cruzar primeiro terço do campo, alfa direto ao meu. Valeu, iniciado. Estação 9911, autorizado táxi até a saída do pátio 3, onde seguirá o Airbus da Avianca, finalizando o putback. Após prosseguir a parte 1, no Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 0017. Fique atento ao Boeing da Total, efetuando o táxi, após autorizado se estiver acionamento, chame para o táxi. Após o Boeing da Total, autorizado se estiver acionamento, 5-4. 2-0, afirmativo. Infelizmente, o seu equipamento número 1, eu estou recebendo o modo Alpha 5164. Entretanto, eu recebo o seu modo Charlie, nível 120. Então seria mais prudente manter o equipamento número 2 com o modo alfa e retornarmos, reportaremos esses dois transponders. É um voo de transporte de órgãos vivos, de captação de órgãos vivos. Informe tráfego no setor norte, 1 mil pés, porque não pode interferir com a decolagem. O controle informou que você vai decolar com proa. Manter por até 4 mil pés após curvar à direita no perfil da seta block 1 no alfa, ok? Está autorizado a decolagem, pistão na 0, vento de 1 centena com 13 nós, gol no 983. 2017, informe final do procedimento. LSXV. Aqui o pessoal do Sul reporta no LSXV. Estação está mantendo 1000 pés. Estabilizado, tá, 3198. Completo final, chame 2, 118, 3198. Papá Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Modulou? É o Papá Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, mantendo a proa de Delta, Juliette Delta, mantendo 1000 pés. Sente, subi e mantenho 045, sem regra de voo visual, ajuste no 097, voando direto Vitor, Pedro Santana. Alfa, Juliette, Romeu. Mike Bravianque. Na sua escuta, senhor, passando 140. Sente, infelizmente eu recebo agora 5466. Então vamos trocar para o equipamento número 2, que o modo Alfa está funcionando. Acionando 5446 no equipamento número 2. 5446, no equipamento número 1 o senhor recebe? 5466. Parece que o terceiro, o segundo dígito de trás para frente, ele, na casa da decimal, ele só está mantendo o meia dúzia. Afirmativo, ok. Grato. Vamos passar para o número 2. Controle, bom dia, gol no 983. O 983, contato radar, sub, mantendo 360, saída block 1 no alfa. Block 1 no alfa, gol no 983, ainda está restrito 4 mil para iniciar a curva? Afirmativo, gol no 983. Sete 085, aguarde. Então 3896, tem condições de interceptar nesta proa? Confirme. som interceptar o ILS nesta proa, descendo para 3 mil pés? Positivo, sem problema. Por gentileza, intercepte 3 mil pés, justo no 097, em forma estabilizada. Demativo 3296. Prossiga Marinha 7085. Mil pés, agressivou visual, ajusta no 097, voe rotatória, não recebe o transponder. Confirme estacionado 0123. Baixa enferma, ok, tá pousando 97. Salvador, para o táxi. Trip 5595, autorizado táxi via Pátio 1 Índia, no ponto espera da 10, chame torre 118-95, o ajuste de altímetro no 097. Autorizado táxi via Índia, quanto espera chamar a torre 118-95. Mike Bravo Yankee. A torre boa, compreendido. Confirme o nível que cruza. 1-0. 1-0. V8 no solo, as 4-2, direita, solo 1-2, 1-2-1-9. Posto na 1-4-0, mantém o ponto de espera. Tudo bem aqui? Sub mantém o nível 180, mantém esta proa até o través de Ilhéus, NDB Ilhéus, após, caso vale comunicações, após irá voar direto ao destino, Vitória da Conquista. Até uma aqui, vai trazer a proa até o través de Ilhéus. Afirmativo. Submantendo 180, tá passando 170? É, 170, volta 210. Ok, chame o centro Recife na frequência. 133, corrige. 1260, altera 1288. Patrulha Romeu Golf estabilizou. Romeu Golf completo final, chame torre, 118.95. 95. Papa Romeu Golf estabilizado. Papa Romeu Golf, vento de uma centena com 12 nós, ajuste no 097, confirma a intenção de pouso, 10107. Após Sibra, circula para 17. Sente o Papa triplo Romeu Golf, e após ponto ideal para o cancelamento do plano. Sim, mas vai mostrar. Já apagou, filtro de ataque, você está corrigindo. Guarde pelo ataque, você ok, eu acho que apagou. É, Celta 3896. Senta, aguarda a transferência. Celta 3896, descendo para 2 mil pés. Ajuste 1017. Hoje, o 3896. Gente, eu acho que eu pago para aguardar para o táxi, porque eu tenho tráfego transporte enfermo prosseguindo, vai prosseguir para o pátio 5, e se eu for iniciar o táxi agora, vai impedir a passagem, ok? Ô, Torre, se possível, o Oscar Papa Golf vai para Quebec, a gente queria mandar papá, para agilizar o trânsito do meu amigo. Então cancelou, vai circular para 1-7, o Romeu Golf, livrou o eixo da 1-0. Sente, papai, triplou o meu Golf, plano de instrumento cancelado 2-4-5, tem condições de fazer a base curta? Afirmo. Prezado, é porte na curtíssima, o papai triplou o meu Golf. Portará, Golf. 2, Salvador, Marinha 7085. Marinha 7085, mantém o setor, aguarda instruções para regresso para Salvador. Mantendo o setor, tá na vez, Salvador, tá pronto. Poxa, né, 1-4-0, linha, mantém a cabeceira no 0. Mantém 1-0, outro. Da próxima, senhor, 1-4-Bravo. Confirme. E da próxima, 1-4-Bravo. 1-4-0, sente. Senhor, ligou 1-3-9-7. 1-3-9-7, contato radar, submantém 1-3-6-0, saída bloco 1-1-1. Coloque o nome para 360, 1-3-9-7. Faz o pulso. Autorizado, continue direto, o pai definiu o tráfego. Marinha 705, aporte no setor norte do campo. Setor norte, já está no setor norte. Aporte mais próximo ao campo, ok? Ok. Quase para final, no 7, Romeu Golfo, baixada travada. Papá tripulou meu Golfo, autorizar pouso pistão no 7, vento de uma centena com 12 nós. Teve pouso no 7, meu Golfo. Controle. Pista 1 a 0, vento de uma centena com 13 nós. Vem com nós 1 a 0, nenhum no 400. Base inteligível, sem do seu estacionamento, aguardando cópia. O TAN 3198, autorizado a ingressar na Juliette, posição 02. Juliette 02, obrigado. Com curvas pela esquerda, aguardando instruções para regressar para Salvador. 25 está em curva à esquerda, aguardando o setor norte. Total 991, mantém ponto esperto. Papá tripulou meu Golf, no solo 48, usa backtrack, parte 5. Vamos estacionar a frequência livre, bom dia. C5595, você tem que tentar ficar um pouco mais à frente para evitar ficar tráfego poder fazer o pushback no portão 01. Aqui, vamos pegar um pouco aqui. Volta 3896. Completo final, chama em torre 118.95. Copiado, até já. 08, bom. Frequência. 1-3325, ao término 251. Podia confirmar a frequência de novo? 1-3325, alternando 1251. 3325251, obrigado. Salvador, voo em cima, Ulcio Aner 6140, decolada no perfil da Nicar 1. Norte, um helicóptero, Alfa CA 50 da Marinha, sem interferir com a aproximação, ok, da 500 pés. Ok, obrigado, gente. Quem negar 1-0-1-7. 9-6. Acho que apagou o teu livre táxi, aposta na papá. Vem aqui, Mike, vai aguardar para o ingresso. Delta approach, good morning, Papa Romeo, Romeo Delta approach, attempt 175, bound to 150, focus for 456, Roger, descend until flight level 060 on Mari arrival, 71017, Scott Cadet. Down to 060 on Mari arrival, 1017. Acho que eu acabou de utilizar a linha, tá precisando 7, aporte pronto. Tango Bravo. Tango ainda Bravo, prossiga. Tango Bravo. Prossiga. Tango 085, Bravo. 7085, é autorizado, era de voo visual. Obrigado. Esse é com o eixo de aproximação dando 0. 7085. 705, aporte na curtíssima. Reportará na final 705. 9911 ali, mantém cabeceira no 0. Pro 260, desça para 2 mil pés, ajuste de última entrou no 097, informe final LSXV. 17, 2000, reporte final, voo 260XV. O 7085 está na curta final para o pátio militar. Marinha 7085, tráfego avistado, autorizado para o pátio militar, vento de uma centena com 10 nós, reporte no solo controlado. Reportará no solo 7085. Então 3896 no solo 51 na direita, solo 121 decimal 9. Direita 1219. 18.95, o SC altímetro no 0 no 7. Solo da 3896, livrando o circuito. São 3896, autorizado táxi via Alfa, reposta da Juliette. Alfa antes da Juliette, o da 3896. O Roma 25 vai aguardar para o táxi e o helicóptero da Marinha prosseguindo para o pátio militar, ok? Gente, aguarde para o táxi, o Roma 25. Certo. Chama o centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. Novembro, Yankee, Matheus, Alianca, cabeceira no 7, reporte pronto. 06. Graça na Juliette para 06, alta 3896. 0264, chame o controle 120, decimal 8. Bom. Oscar, só pagou? Aguarde. O 1983 chama o centro Recife na frequência 13325, ao término 251. Roma 25, atenta ao helicóptero da Marinha, três ataques, se afaste no hotel. Modificando essa saída será agora Tael, Leda, após direto e Léo, ok? Tael, Leda, após direto e Léo. IFE 13325, ao término 251. 3325, 251, treino 7, tá bom. Zone Oscar, Papagolf. Oscar, Papagolf, contato radar, sub mantém o nível 060, direto e Léo. Vem para o 060, cruzando 2000, curvando à direita, direto Ilhéus. 1260, em forma estabilizada. Forma estabilizada, 1260. Afirmativo, não tenho tráfego a informá-lo no setor. O senhor tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, o Alfa, Juliette e Romeu. Roma 25, a torre. Roma 25, a torre. Total 99111, decolado 255, controle 120, decimal 8. 2545, a Xené 6141. Afirmativo, coxa na M1 no 40. Chama controle 120.8. Afirmo, deu 455, controle 120, decimal 8. 991 no 40. Rumba 25, apoio. Serve como serve chama localize course. Down to 2000. Saída será agora coral, ok? Vai fazer adequado 1-0, curva na direita, perfil da saída coral. Bravo Delta, são pronto, estacionamento táxi. Modificou a saída agora para Coral. O ADCIM confirma, decola da cabeceira ou da interseção da Taxi Hotel? Chama 25 a linha, precisado alinhar a cabeceira 1-0 e mantém, ok? Vou mandar sim os considerados de instrução, ok? Mantém o ponto de espera, na posição. Jet 5728, desse mantém o 050, chegada a mar, ajuste a última, entrou no 097. Controle, boa tarde, trip 5595 da Euleda. Trip 5595, contato radar na decolagem, sube, mantém o nível 160, saída da EL. 160, saída da EL. Rumba 25, prossegue táxi via Alfa, Juliette, Pati 1 e Taxi Angel. No ponto de espera da 10, voltará a chamar a torre em 118.95. O ex seu altímetro no 097. Taxi Alfa, Juliette, Pati 1 e Taxi Índia, onde chamará a torre 118.95 no ponto de espera da 10. Chegada a mare. Desce, mantém o 060, ajuste o altímetro no 097. Mare 060, 097, gol 718. Sério, 2733. Onde intercepta o UPSULU 16? Correção, UPSULU 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5506. Do Rio de Janeiro, 360, decolou no 10 com a curva direita, saída da EL, transição Red Bridge, depois fecha perto, capítulo 10, Esmap, Luxo, Barbacena. Vamos compartilhar a rota, contorno 208, aciona 5506, de 427. 4207, estacionamento correto, pronto para o tiver acionamento. Tem que mandar na posição. Bravo Delta, sem estacionamento, sem contato. Vem bem aqui, Michael, o filme está pronto? Vem bem aqui, Michael, tenta a turbulência do Boeing da Gol, está autorizado. Decolagem pistão no 7, vento de 1 centena com 13 nós. Bravo Delta, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera do 10, chame torre 118.95, o ajuste de altímetro 10.96. Bom dia, Juliette, Bravo Delta, apenas retificando o ajuste de altímetro 10.97, poderia confirmar pessoas a bordo? 10.97. Gente, grata, bom voo. Aluno 219. 219. 125, chama a torre 118, decimal 95.